JJ784, 870 kHz. Rádio São Francisco, 12 mil watts de potência. 12 mil watts de potência. Estúdios localizados na Rua Rafael Pardinho, 249. Parque de Transmissão, Coab, Rocio Grande, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Rádio São Francisco, JJ741. Rádio Itabirabe Blumenau, 9 mil watts de potência. 9 mil watts de potência. Estúdios localizados na Rua 15 de Novembro, número 600. Quarto andar do edifício Visconde de Mauá. Parque de Transmissão, Rua Goiás, número 955. Garcia Blumenau, Santa Catarina. Nosso lema: educar, instruir e divertir. Rádio Itabirabe Blumenau. Belezas naturais de nossa ilha encantada. Traga sua família e gobe as delícias do paraíso na terra. Visite São Francisco do Sul e aproveite para contemplar 5 séculos de história. As belezas naturais da ilha, sua gente hospitaleira, vão lhe oferecer paz e alegria, além da harmonia do ambiente, verdadeiro santuário da natureza. Francisco do Sul, uma das mais antigas cidades brasileiras, com suas belas praias e paisagens tranquilas, oferece a você, a sua família, o conforto para um bom e necessário repouso. Venha e aproveite bem, convivendo com sua gente acolhedora, que vai receber você de braços e corações abertos. São Francisco do Sul é também uma importante e bem organizada cidade portuária, em franco desenvolvimento. Venha logo e guarde no coração um espaço para você curtir depois a saudade desse paraíso em Santa Catarina. Agora na São Francisco, Top Banda. Rádio São Francisco. Informação. Informação. Serviço e diversão. Repórter. Rádio São Francisco. Em cima da notícia. Em qualquer lugar, estamos em sintonia com você. Rádio São Francisco. Depois do intervalo, tem mais. Tem mais. Você já conhece a Delta Veículos? Não? Você sabia que a Delta não vende só carros? Ela vende soluções automotivas. Então, quer comprar seu carro zero quilômetro? Vem pra Delta. Quer um carro seminovo, com garantia e procedência? Vem pra Delta. Precisa de peças para o seu veículo? Vem pra Delta. Estragou, amassou ou arranhou seu veículo? Vem pra Delta. Vem! Delta Veículos. Pensou Volkswagen, pensou Delta. MN Contabilidade, 44 anos de atividade. Uma empresa voltada para o futuro com uma equipe de profissionais qualificados, especializados em diferentes áreas de atuação contábil e larga experiência. Visando manter as necessidades de seus clientes com eficiência e eficácia, desenvolve e implementa soluções objetivas de acordo com a realidade de cada cliente. Trabalhamos para contribuir no sucesso do seu negócio. MN Contabilidade, Avenida Juscelino Kubitschek, 410, Bloco B, Sala 2, Centro. Fone 3433-0211. 4:15. Operação Paizão está no ar. Missão: presenteie com a melhor oferta, com a melhor condição de pagamento. E do jeito dele, você encontra nas lojas MM. Barbeador elétrico 3 lâminas por R$149,90. Mini System Gradiente por R$139,90 mensais sem entrada. Smart TV 50 polegadas 4K por R$2.899,90 em 13 vezes sem juros nos cartões. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. 42 99164-2325. 8 de agosto é o Dia dos Pais. E a pergunta é, o que dá de presente para ele? Com certeza, o seu pai vai amar ganhar um lindo relógio, um óculos de sol ou de grau. E na Joalheria e Ótica Bis você encontra tudo isso e muito mais. Pagamento facilitado em 10 vezes no cartão. Precisou? Chama no WhatsApp 99219-0423. Dia dos Pais Perfeito é na Joalheria e Ótica Bis. Há 63 anos com você. Rádio São Francisco. Aqui a gente ouve você.